da boca do rio. O negócio é o seguinte, 15 dias trancado dentro de casa, os homens que não morrer, as mulheres vão matar. Então não adianta, é melhor vir ficar na rua, porque você acha que a mulher vai aguentar o caboclo 15 dias dentro de casa? Ou ela, se o caboclo não morrer, a mulher mata. É isso aí, é a história. Ela sorriu pra mim. Eu não esperava que fosse assim. Amor, lava a louça. Eu já lavei. E um pano no chão que tá tudo sujo. Não, já passei também. E a luz é cagada. Eu já troquei. Faz isso, prefeito. Eu não aguento mais ficar em casa. Ela é minha imbuí. É minha pituba, meu rio vermelhinho. Marido em casa, a mulher enchendo o saco. Ah, vamos aproveitar esse dia, meu amor. Vamos mudar o quarto. Tem os guarda-roupa de 8 portas, pesado, que é o demônio. Arrastar embaixo da cama. Aquela poeira, aquela sujeira. Ah, vamos virar a posição da cama. Ah, eu queria ter as cortinas pra lavar, que sal bonito, um dia lindo. Meu amor, vamos dar uma olhadinha no quintal. Ah, pessoal, o cara vai à loucura? O cara vai à loucura? Não, não. Ele pede, pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar. Se ele morar num prédio, ele se joga. Ah, se joga. Na praia da boca do rio, Salvador, verão. Andando de lá, ela andando de cá, a gente se bate.